seca meu pranto. Venha, venha, venha, por favor, pena de mim. Meu amor, já chorei tanto. É demais sofrer assim. Vem, amor, seca meu pranto. Venha, venha, venha, por favor, pena de mim. Você se foi sem me avisar, e eu fiquei sem amor, triste a chorar. Venha, venha, tenha, por favor, venha.